Episódio 2, A Noite do Jogo. Tipo isso. Solta uma musiquinha. Filmes como você nunca ouviu antes. De leigos para leigos, dos melhores aos piores. O que acontece no cinema, não fica no cinema. Meu nome é Gabriel César e você está no Pipoca Elétrica. Cara, estamos aqui de volta com Gabriel Kenji, quase o convidado oficial do Pipoca Elétrica, para falar sobre um filme que ainda não lançou no Brasil na data de gravação deste podcast. Nós viemos diretamente dos Estados Unidos. Estamos diretamente do futuro. dia 6 de maio assistimos o filme, sendo que ele vai lançar no Brasil dia 10 de maio, na quinta-feira. Refutem essa, Viajantes no Tempo. Na verdade, ele lançou mais cedo nos Estados Unidos e já está disponível em alguns canais online aí. Foi por isso que a gente conseguiu assistir. Vulgo Mercado Negro. Vulgo Bahia dos Piratas. Entendedores entenderão. Antes de falar sobre esse filme, um comentário acho que cabe aqui, que é pra vocês que vão estar ouvindo, vão perceber que o som está bem melhor. Né? E este som... Porque eu voltei da Síria e o Gabriel saiu da caverna, ele leu Platão e transcendeu. O primeiro episódio, ele foi gravado, ele parecia um chileno preso dentro daquele túnel, aquela caverna, que até virou filme isso, inclusive, conversando com um refugiado sírio, falando com um telefone via satélite. Foi completamente absurdo, porque a gente só tinha um microfone direcional aqui no nosso estúdio /4 e o outro microfone era omnidirecional, que era um microfone de fone de ouvido, que capta tudo, né? Então ficou com chiado, o volume ficou diferente, uma voz da outra. Agora tá tudo resolvido. Agradecimento pra Alexis Reyes Coracini, meu velho amigo, que nos cedeu gentilmente. Já tá virando quase um programa de rádio. Tá virando quase patrocinador, né? Ele cedeu aí um microfone, o segundo microfone, então, e o pedestal também pra ajudar nessa gravação. Então valeu, Alexis, por isto. Segundo comentário, antes de falar sobre o filme A Noite do Jogo, falam sobre um outro filme. Um filme que já está em cartaz no Brasil, vai sair provavelmente de cartaz logo, porque já está há um tempo, chamado Verdade ou Desafio, um filme de suspense / terror. Meu, que foi? O Kenji sabe a história disso. Eu fui assistir esse filme no cinema, nessa sexta-feira, para comentar no podcast. Bom, beleza, né? Quando eu vou assistir filme pra comentar aqui no podcast, já é óbvio que eu faço minhas anotações pra poder falar, depois comentar com vocês. Tranquilo. Fiz as anotações, voltei pra casa. Cheguei em casa, fui abrir as anotações pra falar do filme. Cadê as anotações? Sumiram. Porque eu faço anotações num aplicativo que é chamado Notes at Night, que é um nota, só que o fundo é escuro, pra não fazer brilho no cinema, né? Daí as letras ficam brancas e o fundo fica escuro. Sumiram as notas. Não sei o que aconteceu, se eu balancei o celular e ele entendeu que era pra apagar tudo, enfim. Isso aí já foi a primeira merda do filme, né? Eu tive que, enfim, gravar lembrando da história, comentando sobre as coisas. E outra coisa foi, quando eu terminei de gravar o episódio, eu fui abrir uma outra track aqui no programa que eu usei pra gravar, o GarageBand, e simplesmente tudo que eu gravei foi apagado. Então, assim, eu tô extremamente puto com esse filme. Primeira coisa que foi um filme que eu não gostei, não recomendo que vocês assistam esse Verdade ou Desafio. É horrível. Depois a gente pode pensar em fazer um podcast comentando ele. Quem sabe depois que ele estiver disponível na internet, quem sabe o Kenji assista, a gente possa comentar. Tu não assistiu o filme, né? Eu vi o trailer só vi o trailer. E parece uma das piores experiências cobráveis possível. É completamente bizarro. É uma experiência ontológica. Pra quem puder assistir esse filme no cinema, tiver com 1h30, 1h40 disponível, assista e a gente conversa depois, porque é uma experiência realmente ontológica. Não quero comentar muito sobre o filme, porque quem sabe a gente possa comentar depois sobre ele, fazer uma série filmes escrotos e comentar sobre esse filme. É bizarro, pessoal. Realmente é triste. Esse filme é bastante triste. Mas tudo bem. Não paguem pra assistir. Não procurem nos confins da internet. Quando lançar, né? Vamos falar do que interessa de hoje. filme A Noite do Jogo. Deixa eu ver se essa é a tradução. É A Noite do Jogo mesmo. Tradução dele pro português. Game Night. Ficou boa a tradução. Nada a criticar nesse sentido. Ele é dos mesmos criadores do Quero Matar Meu Chefe, que é um filme já famoso, né? Um filme de comédia barração. É mais ou menos nessa pegada esse filme da Noite do Jogo. Ele é um filme que conta a história do Max e da Annie, que são os protagonistas da história. Eles retratam o típico casal de adultos modernão. Estadunidense modernão, que tá integrado na cultura nerd, geek. Famoso, cresceu assistindo The Big Bang Theory e incorpora alguns hábitos da série pra vida. Exatamente. Eu acredito que isso tem a ver até pra causar empatia nos espectadores, porque o foco deles nesse filme provavelmente são jovens, enfim, de 15 a 25 anos, pessoal que assiste essas séries, assiste Big Bang Theory, assiste Star Wars, esses filmes assim mais nerd geek, e querem relacionar com atores que são mais velhos, né? São os atores já na casa dos 30, 40 anos, e são esse casal mais modernão americano. Conta a história desse casal que se conhece. Você conhece num bar, né? Num jogo de bar. É, num lugar que ele... Tipo uma casa de jogos, meio bar. Lá nos Estados Unidos, os bares têm essa tradição de fazer jogos dentro do bar, que são trivias, né? Trivia Night. Que geralmente vale alguma coisa, como um vale cerveja ou vale drinks pro próprio bar. E o Max tá jogando e conhece a Annie. A trilha sonora do filme bem interessante, né? O Kenji lembrou. O filme começa já com Don't Stop Me Now, quando os dois se conhecem. Max, muito bom, Annie. Muito bom. É... excelente trilha. É a primeira coisa do filme que te prende, porque o começo é meio aleatório. Parece que ele já começa no meio de uma cena. É. E aí... já tem esse desenvolvimento bem rápido, que eles resumem assim, em 2 minutos, o processo de se conhecer. Eles tentam economizar, parece, o tempo do filme nessa parte do desenvolvimento do casal, já pra pular direto no... Que não interessa na muito, do filme, né? Não é exatamente o foco, né? Mas eles têm que gerar um bond, uma conexão entre os dois. É, na verdade, não faz sentido o resto. Na verdade, eles só tentaram estabelecer a conexão do casal com a questão dos jogos, que... É, pode ser. Tanto é que o casal, as cenas que eles mostram, pelo menos, é o casal ganhando mais intimidade e confiança através dos jogos, né? Sim. Então eles, na verdade, se conhecem, namoram, e eles vão meio que se aproximando através dos jogos. Inclusive, o Max pede a Annie em casamento com uma mímica de algum jogo, que é parecido com Imagem e Ação, né? Que é... ele faz a mímica de "você quer casar comigo", e daí eles se casam e tal, e o casamento deles, eles dançando num videogame. É uma coisa, é totalmente casalzão, assim, moderno. É um filme bizarro. É o casamento que deu certo, né? É o casamento entre duas pessoas que gostam das mesmas coisas, e os dois são conectados nessa cultura de games e tudo mais. Bom, o filme, a primeira dificuldade do filme, eu diria, primeiro ponto de tensão do filme é quando o casal decide ter filho e não consegue, né? E eles vão numa médica para tentar ver aí qual que é o problema de gravidez que tá acontecendo. E uma das hipóteses levantadas quando eles estão na médica é justamente o estresse do Max pelo personagem que vai ser o principal, ou pelo menos o segundo principal do filme, que é o irmão do Max. É o irmão family, mais rico. Family issues, né? A tensão de irmão com irmão e tal, que causa toda a trama. É exatamente isso que acontece no filme. O Brooks é o irmão mais rico do Max, que mora na Europa, é mega investidor, que deu sucesso na vida, mais bonito que o irmão. E ele gera muita na real, que o Max se sente diminuído, porque o irmão dele sempre ganha dele nos jogos e tal, e ele, como gosta desse tipo de... tem esse hábito, essa tradição, né? Na verdade, eles vão contar toda a história do Max como sempre sendo humilhado pelo irmão, desde a infância, né? Então não é um negócio que aparece agora no filme. Só que agora acontece que o Brooks, ele tá voltando da Europa, vai ficar um tempo na cidade, e por isso talvez o Max tivesse um pouco estressado e não tivesse, enfim, conseguindo ter filho aí com a Annie. Logo no começo do filme aparece um outro personagem que é muito importante, que é o policial, o vizinho. Sim, é um... bizarro, é um cara que, pra resumir bem, é o famoso incel. Acho que tu não conseguiu resumir, cara. É um celibatário involuntário, porque ele é abandonado pela mulher e... É meio creepy, tem alguns problemas psicológicos, talvez. Eu senti medo desse personagem. Esse personagem é totalmente creepy e estranho. O cara interpretou daquele jeito. Não, ele fez uma interpretação muito boa. Tudo duro, parecia um robô. E o policial, o Gary, que é vizinho deles, ele tem um cachorrinho que é o Bastian. E que ele sempre fica com o cachorrinho dele segurando. Ah, é Bastian. Por isso que eu achei que fosse Bartolomeu. Não, é Bastian o nome do cachorro. Inclusive, eu lembrei do Bastial, o autor, me lembrou pelo nome do cachorro. E ele fica segurando o cachorro ali na porta da casa e encarando o casal, a Max e ele parece aquele tipo de pessoa que tenta estabelecer um diálogo, interação social em momentos muito inoportunos e que não se toca, né? Ele é o famoso... Incluso, assim, não... Cara, ele não se toca, ele começa a falar com os caras, perguntar de umas coisas muito bizarras, aí ele começa a falar umas obviedades. Não, é absolutamente bizarra a troca de olhares e de conversa nesse começo do filme, porque mostra que esse cara, ele não bate bem. Inclusive, você se questiona se esse cara vai ser, tipo, o psicopata do filme, né? Uhum. Se ele vai, sei lá, invadir a casa deles e tal. No comecinho mostra justamente essa tensão, que é quando tá entrando os amigos dele, então, do casal. Na verdade, o que acontece no começo do filme? O casal vai justamente ter uma game night, uma noite de jogos, no qual o Brooks iria chegar. Uhum. O Brooks e mais dois casais. E eles estão entrando na casa deles com bastante salgadinhos na sacola de mercado. E daí que o vizinho fica encarando e perguntando: ah, três sacolas? Vocês vão ter uma noite de jogos hoje? Mas não com essa entonação muito mais... Muito mais monótona, né? O que vocês estão fazendo? Vocês vão ter uma noite de jogos então, e vão me chamar? Não vão então me chamar? Então esse personagem é um personagem bastante importante pro filme, como vocês vão ver. 100% bizarro, mas muito engraçada a troca de conversa entre eles. Eu gostei dessa parte, achei ela bem, bem engraçada, porque traz essa parte mais leviana pro filme, né? De tipo de awkward talk, de conversas estranhas que as pessoas têm. Sim. Às vezes a pessoa tem com o vizinho dela no elevador, a pessoa tem com... Tem que andar com o conhecido pro mesmo rumo. Exatamente, tipo, a pessoa tá andando na calçada com essa é a sensação dessa cena. Você tem que inventar um assunto. O assunto tá chovendo? Não tá chovendo. Você tem que inventar. E é esse momento que eles têm que encarar toda vez que vem o vizinho, que eles não querem convidar pra noite de jogos. E por conta desse vizinho, justamente, todos os amigos do Max e da Annie que chegam pra jogar com eles, são três casais ao todo na noite de jogos. Então a Max e a Annie é um casal, o protagonista. E daí tem ainda o Kevin e Michelle, que são os amigos negros da Max e da Annie, do Max e da Annie. E ainda tem o Ryan, que é um amigo burro. Uhum. Pra fazer o papel do amigo burro. E as suas peguetes, né, que variam toda semana, que são mais burras ainda do que ele. São umas garotas de Instagram. Aquelas assim, Instagirls, né? Instagirls, é muito estranho essa cena. Estereotipadas, que no meio do jogo, em vez de tentar acertar a resposta, eles tiram selfies, né? Enfim, é o tipo idiota, de estereótipo, velho. E eles odeiam o Ryan e as peguetes dele, porque... É sempre o motivo de algum dos lados perder o game night, né? Todo mundo que fica com a peguete do cara perde o jogo, obviamente, porque é muito, muito burro. E esses amigos, eles têm que entrar sempre escondidos do vizinho pra entrar na casa, e eles fazem comédia com isso, é bem interessante. A trama do filme, ela vai começar mesmo quando o Brooks chega. Esse vai ser o personagem que vai movimentar o filme, né? Brooks, que é o irmão mais rico do Max, que é o que humilha ele, o que é apresentado como um investidor, que trabalha em Wall Street, mora na Europa, e que se deu muito mais bem na vida do que ele. No final do jogo, desse jogo que eles têm nessa noite, o Brooks convida então os casais a que o jogo na semana seguinte fosse na casa que ele alugou, e eles aceitam a proposta, né? E o filme interessante é que ele não mostra a vida dos personagens, só mostra a parte ninguém trabalha, ninguém faz nada. Não mostra isso, só pula mais uma semana, ele vai direto ao ponto. E mesmo assim ele é um filme longo, né? Ele é um filme de 1 hora e 40, se eu não tô enganado. Ele é um filme longo pra filmes de comédia que podem ter 1 hora e meia, 1 hora e 20 até. E ele é um filme que não fala, ele não tem nada que não seja estritamente importante pra história. Ele economiza muito. Os elementos que ele joga... Ele economiza muito tempo de tela com coisas desnecessárias. Pode ver que o relacionamento do casal é resumido em, sei lá, 40 segundos acelerados. a vida deles é totalmente resumida aos jogos, tanto é que de uma semana pula pra outra, né? Next week. Sim. E na next week aparece exatamente a mesma cena do vizinho. Ele no carro, indo pra noite de jogos, e eles estão carregando... Mesma coisa da sacola de salgadinhos. Eles estão carregando uns jogos de tabuleiro, tem que se esconder atrás, e o vizinho pergunta, ah, vocês estão indo pra noite de jogos? Com o cachorrinho, e com o mesmo uniforme. Com é, uniforme. Tipo, ele nem tá trabalhando e tá vestido cara, de tá, policial. Eu senti pena do vizinho. Cara, ele é totalmente selva, né? Aquele cara sem amigos, ele... É, exatamente. Não tem como. É um cara carente, você percebe isso. E eles vão finalmente pra casa do Brooks. É carente sem nenhuma habilidade social. Social, zero. Negativa habilidade social, né? E eles vão pra casa do Brooks e veem que é uma mansão que o cara alugou, com piscina, decoração, pé direito alto. Uma coisa absurda. Eles até comentam fazer aquela piada chamando ele de Tony Stark. Ele tenta passar aquela ambiência de playboy. Sim. Porque é um contraste, né, entre os irmãos, que um é o cara de família e o outro... O Max é 100% humilhado nesse filme, né? Nesse começo de filme, porque, enfim, o irmão dele é melhor do que ele em tudo. Inclusive, não comentei, mas o irmão dele ganha dele no jogo, que foi na própria casa dele, fala mal da casa dele e tudo mais. E o irmão dele propõe uma mudança no jogo. Um jogo que vai acontecer na casa dele, que é pra, digamos, aumentar o nível de animação, que não seria mais jogos de tabuleiro e coisa assim. Seria algo mais ativo, que ele propõe, ele que contratou alguns atores, uma empresa especializada. Isso. Pra sequestrar, entre aspas, sequestrar os caras. Alguém ali na sala, e aí eles teriam pistas, aí esse é tipo um detetive, sim. Mas encenado. Um detetive... O jogo de tabuleiro é detetive, né? Só que na vida real, né? Tipo uma quest, tipo, caça os ovos, só que... É caça o tesouro. Caça o tesouro, só que, na verdade, tem um dos participantes ali que seria sequestrado e os outros teriam que achar. Essa foi a história que o Brooks contou. Bom, de fato, chega um ator se dizendo do FBI lá na casa deles. Essa parte do filme na verdade, é a parte mais previsível do filme, né? Você já sabe o que vai acontecer. Sim. Chega o cara, dá umas fichas e tal. Ó, esse aqui que vocês vão ter que usar pra encontrar quem foi sequestrado e tal. E na sequência, chegam uns caras armados que o Brooks falou que iam chegar. E realmente... Dois, né? Dois caras armados e realmente começa uma luta bastante intensa e tal. Eles batem no primeiro no cara do FBI. Ele desmaia e aí começa a ter uma luta com o Brooks. Não, muito sério com o Brooks. E todo mundo na sala fica só assistindo. Comendo queijinho e tal. Porque o Brooks falou que esse seria o jogo. Sim. Esse seria o jogo. E ele tira uma arma e ele tira uma arma real da meia dele, a arma cai no meio da sala e continua a luta. E daí é legal que... Alguém cai na mesa de vidro, a mesa de vidro não quebra e alguém fica olhando. O Kevin fica essa mesa de vidro muito forte. Mas é legal essa parte do filme porque mostra como a comédia nesse filme ela é trabalhada. É com contrastes, ou seja, mostra uma cena de luta muito intensa, daí troca, tá tocando uma musiquinha meio de elevador, jazz, blues, e eles comendo queijo e tal, gorgonzola, provolone, esse queijo é muito bom. Porque eles não achavam que a luta fosse de verdade. Uhum. Né? E acontece que esses caras armados, eles sequestram o Brooks e levam ele embora, e todo mundo ali tá achando que, de fato, é um sequestro real. E eles abrem as pistas pensando... Ah, eles abrem as pistas do que o cara do FBI deu pra eles. Nós vamos encontrar. O cara do FBI, inclusive, ele ainda tá no chão desmaiado. Ainda tá no chão desmaiado. E abrem as pistas e tal, e ficam, pô, esse cara é um bom ator mesmo. Pô. Enfim. Nessa parte, o filme já aparece... Você acha que o filme é clichê nessa parte. Sim. Você acha que é óbvio que os caras que sequestraram não eram os caras contratados pra sequestrar. Mas esse filme é... Eu falo, ele tem uma parte inteligente. Ele é porque bizarro, mesmo cara. Isso, ele te engana. É muito bizarro o desenvolvimento. Aí, realmente, ele tava muito padronizado. Até então não tinha acontecido nada de surpreendente. Até o que seria surpreendente é previsível. É, até o que seria surpreendente. De que deu errado, um outro cara veio e sequestrou porque o irmão é rico. Sim, tudo sim. Mais. Pensando que ele era investidor, eu também exato, pensei nisso. Era... Tipo, o cara é rico, aproveitaram pra sequestrar ele de verdade, sabendo que todo mundo ia achar que o sequestro iria acontecer. Daí os três casais. Eles se separam. Os três casais que são hábeis nessa questão de jogos, né? Eles se separam em três núcleos. Calma, mas um deles não é casal, então você tem. Não, é casal, só não é casal. Não. É. É o Ryan. No sentido que é o Ryan e uma amiga dele que. Essa é mais inteligente que as demais. Nessa semana, nesse jogo da semana, o Ryan, que é o amigo burro, ele, em vez de pegar uma peguete de Instagram, ele pega uma mulher mais velha, mais inteligente. Mais inteligente que ele, inclusive. Muito mais inteligente que ele. A Sarah, e esse vai ser um dos núcleos. Então vai ser o Kevin e a Michelle, que são os amigos negros dele. O Gary e a Sarah vão se separar em outro núcleo. E o Max e a Annie, que são os protagonistas. E o Michelle e a esposa dele, eles estão meio que tendo uma discussão paralela a tudo que tá acontecendo, porque ele descobriu que a esposa, não sei quantos anos atrás, dormiu com uma celebridade. Sim, é um jogo que eles tinham feito, né? Sobre verdade, ele fica verdade, o filme inteiro com isso na cabeça, tentando saber quem que era. O cara, porque ela tinha transado. Tá, né? Acontecendo umas coisas bizarras e ele só quer saber quem que era a celebridade. Ele é um filme que tem vários escapes nesse sentido, né? Ele vai mostrar muita questão do que é sério, ação, com algumas partes de comédia, e nisso ele faz muito bem. Ele tenta explorar meio que o ridículo, assim, também desses filmes de ação e suspense. Meio que faz uma. Ele brinca muito com os estereótipos de filme de ação. Sim, ele brinca com os estereótipos e fica fazendo essas piadas paralelas mesmo pra ver que é meio ridículo algumas das situações. Sim. Eles vão se dividir em três núcleos, então, e cada um desses núcleos que representa, que são um casal, eles vão ter uma estratégia diferente. O núcleo do Ryan e da Sarah tem uma ideia que eu acho genial, que é a de ligar pra empresa que armou o jogo. E a gente esqueceu de comentar que o jogo na casa do Brooks teria uma recompensa que é ganhar o carro. Que ele comprou um carro de 1976, enfim, que é um carro famoso, um carro antigo e tal, bem preservado, uma relíquia. E isso, enfim, cria nos participantes um incentivo maior ainda pra jogar e ganhar, né? Eles não estão ali aleatoriamente no início. O carro, inclusive, é o sonho de consumo do próprio Max, né? Então eles vão se dividir em três núcleos. O núcleo do Ryan e da Sarah vão tentar subornar a empresa que fez o jogo pra dar a dica final. Subornando com 17 dólares. É fantástico essa parte. O núcleo do casal do Kevin e da Michelle que estão nessa pira aí de qual foi o homem que a Michelle transou e traiu o Kevin, são os casais negros do Max e da Annie, eles vão seguir as pistas do cara do FBI e acabam ficando presos num quarto. E o núcleo dos protagonistas, do Max e da Annie, vão ter a melhor ideia, né? Sim. Que foi o de seguir o GPS do Brooks. Do celular. Do que saber pra onde que os caras levaram ele, né? O único casal que foi fazer a coisa certa, que é seguir as pistas, foi justamente o Kevin e o Michelle. Os que estavam brigando. Foi os que tiveram menos sucesso, né, em achar os caras. Sim. E o Max e a Annie, eles seguem o Brooks pelo GPS e eventualmente chegam no bar em que o Brooks foi levado, né? Um bar meio. Um bar bizarrinho. Já meio suspeito. Sim. Ali já começou a ficar estranho o filme. Sim, ali começou a ficar. Começou a ficar estranho porque. Como é que os caras não perceberam que tinha alguma coisa errada? Sim. Como é que um investidor de Wall Street estaria num bar tão. Tipo, totalmente trash? Sim, eles começam a realmente ficar incorporados, assim, achando que o irmão deles armou. Toda a situação, pegou um lugar, pagou o barman, que era outro ator. Isso, assim. Tipo. O barman tava dentro do jogo. Porque o barman seria um ator, tá ligado? Nem faz sentido. A gente vai adivinhar que esse barman não sabe porra nenhuma. Me vê um drink aí, XYZ específico. Eles vão lá e bebem e percebem que o cara é barman mesmo. E eles ainda estão achando que é brincadeira. Ah, e detalhe que durante a luta lá do Brooks na casa dele, ele deixa cair uma arma que a esposa do Max pega. Sim, a Annie. Achando que é uma arma fake. Sim, sim. E ela usa essa arma nessa hora do bar. Repentinamente ela anuncia que tá rendendo todo mundo ali. E ela anuncia que tá rendendo todo mundo ali achando que é brincadeira, né? Tipo, a gente ainda tá na brincadeira, vamos brincar como deve ser. E eles tinham visto as pessoas que entraram na casa do Brooks lá naquele bar e esses caras são rendidos. Ela fala pra eles ficarem no chão. Sim. Só que de um jeito bem grotesco. Ela fala como se ela estivesse brincando. Exatamente. E todo mundo ali obedece ela. Até, inclusive o barman ali, aleatoriamente. Porque... O barman aleatoriamente sai do, ali de trás do balcão e enfim, se rende no chão. E lá eles acham o Brooks preso. E esse é o ponto de reviravolta do filme. Sim. Esse é o ponto que o Brooks fala que tem um motivo pra ele ter sido sequestrado. É, de verdade, que aquilo não era parte do jogo. E a parte que ele era uma fraude, que ele não é investidor de Wall Street. Na verdade, ele é um... Traficante de... Ele fala... Ele faz alguns tráficos ali. Ele é traficante de coisas ilegais, enfim, de drogas, prostitutas, escravos. Ele não... Mercadoria, ele não especifica muito. Ele fala várias coisas. É, eu sou um traficante. Ele resume ali a... Nessa parte. E daí o Max e a Annie ficam totalmente desesperados, né? Primeiro eles ficam incrédulos. Eles tanto não acreditam. Tanto é que a Annie pega e atira no teto. Aí ela deixa a arma cair. Aí dispara bem no braço do Max. Essa inclusive é um furo de roteiro, né? Porque quem conhece revólver sabe que... Alguém pode comentar depois, alguém que ouvir esse episódio, falar se Victor Hugo. Se eu tô certo ou não. Victor Hugo pode comentar depois. Nosso amigo que manja de armas. Mas eu acho que o revólver não dispara sozinho se ele cai no chão. Só se for muito azar dele cair no chão e cair num objeto que puxa o gatilho. Mas ainda assim, talvez por ser um revólver possa acontecer, mas se for uma pistola, por exemplo. É porque era, droga, na verdade, como... não era um revólver, era aqueles... Era um revólver. Sim, mas era aqueles bem... De cano curto, talvez, até de calibre 22. Mas calibre 22, bem... parecia. É, uma arma menorzinha, né? É, não dá pra saber. Eu não sei como funciona. Se dá pra não tirar... Sei, não sei se dá pra tirar desse jeito. Eu acho que não dá pra pistola tirar caindo no chão, mas de toda maneira, ela tira tipo, então você tá zoando com a nossa cara, que isso aqui é uma arma de verdade. Ela tira pro alto, quebra uma lâmpada, cai no chão e atira no Max, né? Aí abre um buraco no braço. Aí o Max sai sangue no Max, ele fala... Ele enfia o dedo no buraco. Eles não estão acreditando. Que sim. Porque é um choque de realidade muito grande. Esse tipo de coisa acontece. Não sei se sim. Você já teve um choque de realidade. Comigo aconteceu uma já quando, quebra eu fui, quando eu fui assaltado, cara. Eu já fui assaltado uma vez. Aos 13 anos de idade, eu tava aí, meu amigo Antônio. Foi três vezes. Tu já foi três vezes assaltado? Sim. Então, tu comenta depois o que tu sentiu. Mas o que eu senti sendo assaltado, aos 13 anos de idade, a gente tava saindo. Se eu não me engano, a gente tava saindo do Parque do Pan. Era saindo no sentido, pra quem conhece aqui, sim. São José, sim, pro Cobra-Sol. Passando naquele túnel que fica da Via Expressa, um túnelzinho que dá acesso ao Cobra-Sol, né? Meio que sai do shopping. A Itaguaçu ali, um túnel que chega no bairro do Cobra-Sol. E saíram três caras, tipo, do arbusto ali da calçada e falaram... Eu não lembro o que eles falaram, mas eles falaram alguma coisa tipo assalto, enfim. Passa tudo. E dá um delay no cérebro. Não, deu um delay, porque eu achei que era brincadeira. Eu achei que, alguém tá zoando comigo. Quem é aí? alguém da rua, enfim, me achou, algum amigo meu que tava passando ali. E não, cara, era real e é tudo muito rápido, né? Então tu dá um delay pra você acreditar no que tá acontecendo. Da primeira vez eu achei que estavam pedindo as horas. Não, eu achei que estavam pedindo as horas. Porque eu ouvi alguma coisa tipo, passa o celular. E na minha cabeça era tipo, eu peguei o celular pra ver as horas. Se realmente dá. Aí. Não, e depois pegaram, né? Fudiram. Pegaram na tua mão, né? Sim, não, depois eu entreguei porque eu raciocinei. Demorou pouco tempo, né? Sim, não, isso foi só um lampejo. É realmente muito rápido, mas realmente tem uma quebra de expectativa aqui. Tu não espera que aquilo vai acontecer. tu nunca pensou que fosse uma brincadeira nenhuma das vezes? Não. Talvez porque eu fosse muito jovem, né? Quando aconteceu comigo, mas, eu achei muito interessante, porque realmente tinha certeza que tinha sido uma brincadeira. Talvez foi isso que o Max e a Annie sentiram quando viram aquilo acontecendo. Até então, tudo levava eles a acreditar que era uma brincadeira o que estava acontecendo. E daí, do nada, começa a sair sangue real do braço do Max, ele enfia o dedo num buraco e é sangue mesmo. Ele meio que quase desmaia e tal. Essa parte é muito massa. E eles correm, né? Conseguem soltar lá o Brooks. Eles conseguem soltar o Brooks. Entram no carro. Correm, entram no carro e vão acelerar. E, enfim, vão tentando fugir do. E nessa parte tem uma clássica cena de perseguição automobilística. É, aquele Need for Speed, né? E os caras vão seguindo com bastante intensidade, né? E a esposa dele que tá dirigindo, ela meio sem jeito, começa a fazer uns drifts improvisados. E no final, o Brooks fala, bom, me deixa aqui mesmo porque os caras vão te matar. É o que ele não fala isso, ele pula do carro, ele fala que ele tem que ficar e se joga do carro em movimento. O Max e a Annie não deixam e ele pula do carro. Bom, os caras, eles tentam voltar com o carro, mas os caras atiram contra eles, né? E daí eles desistem e deixam o Brooks ser sequestrado. E antes disso, o Brooks avisa que eles não poderiam contatar a polícia porque o suposto o húngaro lá, que é o cara com quem ele mexeu... Tem toda a história do Brooks ainda, né? Tem o motivo que ele teria sido sequestrado é que ele vendeu um ovo... alguma coisa errada. Uma relíquia, que é um ovo valioso... Ele era pra ter vendido pro Bulgarian, que é o... Búlgaro? Eu falei um húngaro. Não, The Bulgarian. E ele, na verdade, vendeu pro Marlon Freeman, que é o cara que ele vendeu, que tava oferecendo mais dinheiro, tipo. Sim. Ele já tinha, tipo, acordado com o Bulgarian, que seria com ele, sei lá, $1 milhão, e o Marlon Freeman ofereceu 2 milhões, então ele vendeu pro Freeman. Enfim, aí ele só dá um aviso no carro. Não, policiais, porque os policiais estão com esses caras, né? É, tinha algum envolvimento do búlgaro lá com os policiais. E exatamente, quem que o Brooks acha que tá sequestrando ele é justamente o búlgaro. Sim. Porque tá indo atrás do ovo que o cara vendeu pra pessoa errada. É isso que o Brooks acha que tá acontecendo com ele. E que todo enfim, o Max e a Annie também acham e vão atrás depois. Uhum. Bom, os caras que até então a gente acha que é o búlgaro levam o Brooks embora. E daí, pra mim, tem essa parte, a cena mais engraçada do filme, que é justamente quando a Annie vai tentar tirar a bala do Max. Eu sei que tu não gostou dessa cena, não. Mas eu acho sensacional, porque eles começam meio a vomitar fazendo aquilo, e um vai vomitando e o outro fica com mais vontade de vomitar. E um não pode olhar pro outro. Eu achei aquela parte sensacional, porque isso acontece realmente. É, eles não podem ir ao hospital porque... Eles não podem ir ao hospital justamente porque tem um buraco de bala, né? E quando tem um buraco de bala, eles acionam a polícia e tudo mais. Bom, daí a Annie vai tirar a bala do braço do Max. Do jeito mais improvisado possível. Ela mete uma facona ali, né? Ela tirou alguma receita milagrosa do 4chan. Do Google, é. Do 4chan. Como tirar uma do bala, Reddit. Como tirar uma bala em três passos usando um canivete. Basicamente assim. E álcool, vinho, sei lá o que era que ela tava usando. Champanhe. Pra esterilizar, muito bom. E ela vai tirar e daí, enfim, sai sangue pra cacete do Max. Ela fala que vai fazer um cortinho, ela começa a rasgar. Ela larga 30 centímetros do braço do cara. E daí ele vai olhar pro outro lado e fala, Annie, eu tomei 2 tiros. Ela vai ver o que é do outro lado e na verdade é que a bala saiu. E aí ela tinha encontrado o osso dele. Ela achou que tinha encontrado a bala, era o osso, né? Meu, é assim, é muito escatológico. Cara, é muito grotesco aquilo. É grotesco essa cena. Sai sangue, você consegue ver ali. Você ouve o osso, né? Você ouve ela gostando do osso, até um negócio, assim, um mau sentimento. Mano, muito, muito inesperado. Eu não sabia que o filme ia ter umas paradas assim, tá? Ele é bem radical, o filme, nesse sentido. Ele vai de coisas muito fúteis e, tipo, aleatórias pra cenas, assim... Sim, obviamente ia dar uma bobeira lá quando o cara fala, vou ter uma noite de games épica, uma coisa assim, eu falo, Brooks falou, essa é a parte do filme que vai dar errado. Esse é o pretexto pra fazer aquelas bobagens de filme de comédia, a dança em doerê. Não é, mas não é isso. Não. O filme realmente não é isso. E daí, agora que começa a parte mais de ação investigativa do filme, né, que eles vão justamente obter mais informações de quem é esse tal Bulgarian e quem é esse tal Marlon Freeman. E o Max tem uma ideia de ir até a casa do vizinho deles. É, então, eles se reúnem, os três casais. Bom, daí nessa história... acontecem umas coisas Nessa história, os casais, eles descobrem que é tudo, que deu tudo errado, né? Em parte, eles descobrem que ele foi sequestrado mesmo, real. Mas ninguém sabe que é porque ele tinha envolvimento com ninguém sabia que ele tinha, exatamente. Aí eles falam... O casal do Kevin e da Michelle, eles acordam o cara do FBI. O cara do FBI fala que aquilo não tava no roteiro. O casal do Gary e da Sarah, eles chegam na empresa. E o cara da FBI liga pra eles. O cara da empresa liga lá e fala que deu tudo errado. E nesse meio tempo voltam lá o Max e a Annie. E daí eles contam tudo pros caras e tal. E eles decidem então que eles vão tentar salvar o Brooks. Como? Resgatando o ovo que foi vendido pro Marlon Freeman. E barganhando. Pra tentar entregar de volta pro búlgaro, né? E como é que eles vão achar o tal do Marlon Freeman, que é um, enfim, um traficante, criminoso, enfim. Eles pensam no computador da polícia. Morgan Freeman. É, até o nome engraçado, né? Marlon Freeman podia ser Morgan. Na minha cabeça era o Morgan Freeman que eles estavam falando, sério. Porque eu... Morgan Freeman, né? Porque eu vi em inglês também. Sim, sim. E eu acho que eu não tinha lido direito a legenda e pra mim eles estavam falando do Morgan Freeman. Até o nome, o nome parece, né? Eu juro que eu ouvi Morgan. Isso uma hora que ele falou, ah, o Morgan Freeman ficou com ovo, não sei das quantas. E eu achei que fosse aparecer ele no filme, inclusive, mas... Não. Uma decepção. O orçamento não permitiu isso. Mas daí eles vão de volta pra casa do Gary. E coitado do Gary mesmo. Sério, ele é muito zoado no filme. Eles fingem uma noite de jogos com ele. Tipo assim, ó, a gente trouxe aqui o Jenga, vamos fazer uma noite de jogos. Tipo, cara, eles abrem a porta e ele tá meio que emocionado, mas falando daquele jeito awkward dele. Com o cachorro. Com o cachorro na mão, o uniforme às meia-noite, assim, 11 horas da noite. Sim. E começa a fingir um Jenga pra ele ficar feliz. Dá pena, esse é o personagem que mais dá pena. E ele falando da Deb, que alguém até vai fazer uma piada, fala tipo, ah, você jogava muito melhor que a Deb. Falem daquela mulher. A Deb, que é a mulher que abandonou o vizinho, o Gary, né? O Gary. E que era amiga dos outros casais. Né? É, tem isso. Ele fazia parte da noite de jogos. Ele foi abandonado, não só da mulher, mas também do grupo de amigos. Sim. Porque a Deb era quem tinha. Era o Link. Porque ele é muito esquisito, né? As pessoas toleravam o cara só por causa dele. E sem ela, não tinha mais motivo pra tolerá-lo. Mas enfim, eles vão na casa dele pra tentar enganar ele. E fazer o jogo, fazer um jogo surpresa e tal, pra conseguir usar o computador. Aí o Max inventa uma desculpa lá, que vai ao banheiro e entra no quarto sorrateiro pra usar o computador. Ele consegue acessar o login, a senha Deb. Deb. É tem um altar assim no quarto dele, com uma camisa, com as memórias. O cara foi abandonado pela mulher e continua tipo com um altar pra mulher dentro do quarto. Não, continua, já é bizarro se ele tivesse aquilo antes. Um altar, sim. E ele tem um altar pra mulher. E daí o Max, ele começa a procurar o nome desses criminosos ali no computador, acha o endereço dos dois. São criminosos de alto calibre, né? Mostra ali tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas, assassinato, tudo. Tudo coisa muito barra pesada. E nisso ele vai sair do quarto, ele percebe que caiu um monte de sangue no chão. Não, O cachorro foi atrás do sangue. Aquele curativo que a Anne fez, de 30 centímetros do braço dele, deu errado, começou a pingar sangue. Ele tenta limpar, enfim, fica sangue por todo o quarto. O cachorro fica rosa porque ele tenta limpar. O altar para Debbie fica todo melado de sangue. E aí eles tentam fugir. Eles têm que fugir. Essa cena é constrangedora, cara. Eles têm que fugir do quarto do Gary. E eles fazem isso, voltando pra sala e falam: bom, game night's over, tchau, tchau. Acabou a noite do jogo. E eles entram no carro e vão pra casa do Marlon Freeman pra buscar o ovo. Que na verdade é a mansão da Playboy, parece. Eu não vi se. Eu estou me baseando no GTA V. E no GTA V tem um lugar que. É tipo a mansão da Playboy e era exatamente aquele negócio. O jeito que eles mostram lá. É verdade que eles têm que fingir uma entrada. Eles têm que aproveitar um carro que tá saindo. Tem várias Lamborghinis e tal. Mas é aquilo que tá simulando. Estão simulando uma mansão da Playboy com vários ricos. Uma mansão ali dos ricos, né? Da área. E eles entram na mansão do cara. Tá rolando uma luta. Tá rolando aquilo que o amigo deles já tinha Gary. Dito antes. Não era o Gary, não. Era o Ryan. O Ryan, né? Amigo burro. Ele já tava falando que, você sabia que as pessoas ricas se divertem hoje em dia com um fight club de pobres que eles pagam. Pobres ficarem brigando com os outros. E eles chegam lá e realmente tem uns caras fortão, assim, pobre, um monte de rico em volta assistindo o boxe amador. O momento de glória do Ryan, a única hora que ele tava certo, ele falou, I was right. All this time. É justamente quando ele vê os pobres se batendo ali. E daí, novamente, retoma aquela primeira dinâmica. Primeira dinâmica que os três casais se separam. São meio que os três grupos em busca do tesouro, né? Os três núcleos. Parece que eles ainda estão jogando. Eles não estão mais jogando porque eles sabem que deu errado. Agora é sério, mas parece que eles estão jogando atrás do ovo isso, lá. Isso. E eles vão atrás do ovo. E justamente o Ryan, que é o mais burro de todos, dessa vez ele vai dar sorte, porque ele, em vez de tentar procurar o ovo, ele fica vendo a luta. Com a justificativa de que o ovo pode estar lá. Depois de todos os casais não conseguirem achar o ovo, realmente o ovo tava lá onde o Ryan tava procurando, né? Tava num cofre atrás ali do... da parte da luta, que foi no porão, é no porão da casa. Não, é meio que num... No térreo, assim, na parte de baixo. Numa parte mais inferior ali dos pavimentos. E o ovo tava justamente no cofre que os mordomos usavam pra guardar o dinheiro das apostas da luta, né? Ele finalmente acha o ovo e vai pegar o ovo. Tá dando tudo certo pra ele pegar o ovo. No que ele pega o ovo do cofre, ninguém tinha visto. Um dos lutadores cai no pé dele. Daí, enfim, todo mundo vê que ele tá com o ovo na mão. E eles tentam fugir. Daí começa uma cena bastante curiosa dele jogando ovo um pro outro. Jogando, né? Os caras começam a interagir. E entra numa cena que parece muito rugby, né? Ou futebol americano, enfim. É, um jogando o ovo pro outro e desviando dos seguranças da casa. Eles eventualmente conseguem fugir da casa do Marlon Freeman. E é curioso que nessa hora eu ainda achei que ia ter uma segunda cena de perseguição. Porque, pô, tinha umas Lamborghini. Tinha uns puta carro de corrida. Eu pensei, é a hora deles. Mas pra que eles também não tinham dinheiro pra ficar correndo com o Lamborghini na rua? Não, mas o quem? A produção do filme. Não, mas e os casais nessa parte, eles estão fugindo de van. Estão fugindo de um carro, tipo, muito lento. Uma motoquinha já alcançava os caras. Eles não têm poder de motor pra comparar com os carros ali do Marlon Freeman, né? Do cara do ricão lá, o meliante. O dono da Playboy. É, o dono da Playboy, o mafioso. Mas eles conseguem sair e eles marcam um encontro, então, com quem eles achavam que seria o búlgaro. Eles marcam um encontro na ponte pra devolver o Brooks e eles entregam o ovo. O ovo quebra e eles descobrem uma lista que tem dentro do ovo, que é a lista de pessoas no programa de Seguridade, de proteção. Do FBI, que são pessoas que talvez sabem coisas importantes sobre os mafiosos e que eles queriam ir atrás deles pra matar ou fazer alguma coisa. Eles pegam essa lista e, em posse dessa lista, eles vão negociar então com quem eles achavam que era o búlgaro na ponte pra devolver o irmão. O irmão deles fica junto com eles ali naquela cena meio tensa, que eles vão negociar com os criminosos, que eles achavam que eram os criminosos. E daí nessa parte vem uma grande revelação, que quando eles seriam executados pelos criminosos, né, que eles recebem uma ligação e falam, então a gente tem que matar todos eles, eles ficam desesperados, e do nada vem quem salvando a noite de todo mundo? O Gary, com o possante da polícia. O Gary, ele tá sem, acho que a primeira cena, o Gary tá sem o cachorro. Sim. Ele não tá com o cachorro. Ele não tá com o cachorro. Ele só chega atirando muito badass, não, com a luvinha preta. Ele chega deslizando por cima do carro. Cara, isso é muito bom. Ele vai todo duro assim, deslizando, e atira nos dois. Cara, essa cena é fantástica. É muito lindo ver um personagem que desde o começo estava sendo humilhado. E ele mostra algum valor, né? Mostra algum valor. É o primeiro plot twist, eu diria. Não, o primeiro não. O primeiro foi na conta os outros... errado ao sequestro, né? Não, mas esses aí eram... São menores, né? Meio previsíveis. E pra mim já fazia, sei lá, na minha cabeça aquilo já tava se encaminhando. E daí o Gary salva a noite, salva todo mundo, matando quem a gente achava que seriam os búlgaros. Ai, calma, e em paralelo a isso também tá todo mundo com umas discussões particulares ali, que tá acompanhante do Ryan dizendo que, isso não é um encontro, não sei o quê. Aí o casal, que o cara quer saber com quem que a mulher dormiu, e depois o Max começa a discutir sobre ter filho ou não, que ele começa a ser meio influenciado. É verdade, cada um dos núcleos ainda tem uma discussão paralela. Né? Que é pra gerar, quem sabe, um comic relief. Pra mostrar que aquilo tudo é meio... Aquilo tudo tá dentro de uma comédia, porque você esquece, o filme ele entra tanto num ramo de ação que ele tem que criar essas piadas paralelas pra você lembrar, isso aqui é um filme de comédia, ainda é um filme de comédia. Tanto é que é tudo meio exagerado, assim, e nessa hora que eles estão no chão, antes de aparecer o Gary, o irmão do Max ainda começa a se desculpar, dizendo, você sempre foi melhor do que eu. Eles começam a ter uma DR muito fora de hora. Sim, assim. Os irmãos, né, que causaram basicamente todo esse problema, esse clima de rivalidade de irmãos. E naquele momento, todo mundo tinha certeza que o Brooks era culpado naquela situação toda. Eles, naquela merda que eles estavam, né? Fugindo de um búlgaro, do outro, do Freeman e tudo. Daí o Gary revela que, na verdade... Não. O Gary, ele atira nos dois comparsas dele, mas ele leva um tiro. Não, mas ele antes de levar o tiro, ele revela. Tá certo. Ele leva um tiro. Tá certo. Começa a sangrar lá e agonizar e morrer. E é aí verdade. Todo mundo começa a paparicar ele dizendo que não, ele tinha um motivo pra viver. E aí ele começa numa autopiedade dizendo que não tem mais esposa, não tem mais nenhuma razão de vida. Aí eles falam, ah, mas você pode participar das nossas próximas noites de jogos, você pode ter que cuidar do teu cachorro ainda. Ele fala, ah, se prometem. Na verdade, o Max e a Annie falam isso, sim, meio que achando que ele vai morrer, ele, né? Achando que ele vai morrer mesmo. Verdade. Ele pega e fala, ah, vocês prometem não me excluir de nenhuma noite de jogos. Eles prometem. E nesse momento, ele revela. Verdade. And this, guys, is how we make a game night. Game night. Exatamente essa parte. Essa parte. E aí ele levanta e mostra que, na verdade, ele não tinha tomado um tiro, era um sangue falso. E nem ele tinha tirado, mas as pessoas, era tudo encenado. Exato. Ele tinha armado tudo porque ele descobriu que eles estavam fazendo o jogo Game Night sem ele. Aham. Uhum. E ele armou essa situação paralela pra divertir, cara, todo mundo. Sensacional. Parte é sensacional. E o pior é que ele realmente tava tentando fazer as pessoas se divertirem na cabeça dele. Sim. E todas as armas usadas pelo... Veja bem, todo mundo que a gente achava até então que era o Búlgaro, The Bulgarian... Sim, todas as armas eram falsas. Na verdade, falsas. Era só os caras do Gary. É, a única arma verdadeira que machucou o Max era a arma do Brooks, que é a esposa dele ainda, causou o acidente. Então, essa parte do filme eu acho sensacional. Porque você... São dois plot twists em sequência, né? Que é o Gary salvando todo mundo. Porque você tem certeza, nessa parte do filme, até essa parte do filme, que o filme é um puta clichê. Sim. Porque, vai lá, o cara contratou uma empresa pra sequestrar eles, e daí deu tudo errado porque ele era rico e os caras reais sequestraram. Não. Não é isso. O Gary contratou outros caras pra sequestrar eles, pra conseguir uma piedade, gerar, enfim, pena neles e salvar eles. E conseguir se reinserir naquele ciclo, naquele grupo que ele queria, né? Mas... Sim, o grupo achou que tava enganando o Gary. Foi o Gary Gary enganou todo mundo. E conseguiu fazer a revelação do Brooks. Ele conseguiu... Ele que suscitou toda aquele debate entre os irmãos ainda, dele falar que toda a vida dele ele era uma fraude. Sim, que ele trapaceava dele, que ele era criança, inclusive nos jogos. Sim, ele meio que é o... Ele que dá o golpe, enfim, o golpe de misericórdia no Brooks, que vai ter que se revelar quem ele realmente é, né? E isso é não intencional do ponto de vista do Gary. Do Gary, 100% não intencional. E acaba acontecendo. E te induz a pensar num desenvolvimento que depois... Quebra, assim, a tua expectativa. Sim, não, absurdamente. Não, sensacional. Cara. Eu acho que é um filme que, em questão de roteiro de história, ele é muito superior à média da indústria, assim, da comédia. Sim, você da está... comédia. Você percebe sim. que é um filme de comédia, não um filme de ação. E pior que é comédia pra ser acessível, né? Mas. O R rating do filme, ou qual que é a idade mínima do filme, mas ele fez bastante sucesso nos Estados Unidos, com certeza, por conta, parte disso. Na real, porque pelo menos eu fui com muita pouca expectativa, uhum. E a primeira metade do filme, ela me deixa muito... mais sem expectativa, sim. E aí o Gary, aquilo já te faz ter uma sequência de associações mentais... Mas você tava, suspeitava você... alguma coisa? Não, aí, nada. Do Gary, não. Não, eu achei que ele tava salvando eles do Bulgarian. Aí é que tá, eu sabia que ele ia aparecer... Eu tinha certeza que ele ia aparecer naquela hora pra salvar as pessoas por conta do que o Max fez na casa dele. Sim, que deixou obviamente, muitos traços, né? Deixou, né? Eu pensei que... Cheio de sangue, não, quase, vai, não vai aparecer... Não vai... Pô... Não vai ficar daquele jeito, o Gary vai ficar sem reação. Eu pensei, ele vai atrás deles, e aí eventualmente ele vai ver... Eventualmente ele vai ver que... Sei lá, ele dá um jeito de rastrear o Max, pra falar, tu fez tal coisa com o meu altar, e na minha cabeça ele ia eventualmente encontrar aquela situação em que eles estavam com uma arma apontada pra cabeça e ia fazer alguma coisa. E salvar. Aquilo eu tinha conseguido antecipar na minha cabeça. Uh-huh. Mas aí, aquele negócio dele tomar um tiro... Eu já não tinha. Pra se reinserir. Porra, ele morrer, entre aspas, eu já não tinha esperado. Sim. E depois ele ressuscitar e ainda se mostrar o arquiteto de genial, tudo, de tudo que tava acontecendo. Aqui, não, entre aspas, de metade, né? Porque tu vê que ele tinha pensado metade, mas uma outra metade ainda tinha ficado. Tá, mas e a vida do Brooks? E isso, essas coisas isso, isso, isso. Isso oh, é... E a história do ovo, e a história do Bulgari, e a história do Freeman. Não, nada disso eu combinei, isso aí ficou com vocês. Né? Essa história é meio... Ele te dá um gancho pra continuar. E que o filme não acaba aí. O filme poderia acabar aí e funcionaria muito bem, na minha visão. Sim. Ele funcionaria bem, já estaria... Provavelmente estaríamos já nos últimos 15 minutos de filme. E seria um excelente filme de comédia barra ação. Que é um estilo já típico desse produtor, né? Exato, era matar o chefe e tudo mais. Inclusive, se você vê outras ações, como Deadpool... Tudo bem, filme de super-heróis e tal... Mas outros filmes de ação, até alguns do Bruce Willis e tudo mais, você vai ver que eles botam muita comédia dentro. Então esse filme de comédia com ação dentro, certamente vai ser uma tendência, ali, né? Tá ali no... É meio indefinido, né? É realmente difícil falar quão impactante foi aquela cena do Arquiteto Gary pra mim. Porque foi mais impressionante do que boa parte dos outros filmes. Inclusive, sim, filmes como, sei lá, o da Marvel. Avengers, Infinity War, você não espera aquilo. E é interessante. Ele realmente muito bem. É esse que é o aspecto cômico do filme. Eles não fazem tantas piadas, não tem tantas piadas explícitas, mas o aspecto da comicidade é justamente que você tem todas aquelas cenas bem elaboradas, aquelas lutas, mas com pessoas que não deveriam estar fazendo aquilo. Ninguém ali deveria estar fazendo nada do que estão fazendo. O Gary não tinha que estar salvando. Porque ele é policial, mas ele é totalmente estranho. Ele sim, é aquele... um vizinho estranho. Era pra ser aquele policial que come rosquinha e, total, e dá multa, assim. É aquele policial. E do nada ele é o Bruce Willis naquele momento. Ele vira um combat cop, ele vira o cara que atira, que salva. Mas o filme não acaba ainda. E todo mundo correndo e de repente surge... De repente ele tomou outro tiro. E daí todo mundo, de novo, sangue falso. E daí o Max enfia o dedo no machucado e é sangue de verdade. E ele toma pelas costas dessa vez. Toma pelas costas. E chegam dois caras lá. Chegam, não sei se é o Marlon Freeman em si. Não, eu acho que era o Bulgarian ali. Não, chega o Freeman, porque foi o que foi roubado do ovo. Eles roubaram o ovo do Freeman. O Bulgarian não existe. O Bulgarian é que eles achavam que era a trupe do Gary, né? E ele, na verdade, eles vão roubar o ovo da casa do Freeman e o Freeman acaba achando ele. Sério? Pra resgatar o ovo. Ué, mas eu tinha entendido que tem até na hora que quando esse cara chega, uhum, o Max ele chega e fala assim, The Bulgarian, I suppose. Tipo, ele fala sim, isso mas pro não, cara. Não é o Freeman. Tanto é que é justamente que vai resgatar o ovo que foi roubado, né? E ali eles estão. Se você olhar pro. Pô, na minha cabeça era o contrário pra mim. Não, o Bulgarian tinha sido roubado e aquele cara lá era o Marlon. O Freeman era o maluco da mansão. O Bulgarian era quem deveria ter tido o ovo vendido e o Freeman é pra quem ele vendeu o ovo que pagou mais. Sim, eles então. Eles foram na casa do Freeman roubar o ovo. Exato. Pra devolver pro Bulgarian. Exato, e Bulgarian. Só que o Bulgarian não existia, o Bulgarian era o Gary. Os caras da Bulgarian eram o Gary. Cara, o filme eu tenho que ver de novo. Esse filme é complexo. Não. É porque na minha cabeça era assim. Cara, tinha os dois. Não, primeiro o cara que chega no final pra mim era o Bulgarian. Pra quem deveria ter sido o ovo. Uhum. Mas ele vendeu pro Freeman, que é o cara que tava na mansão. E o Gary é o cara. O cara da mansão deixou o ovo ser roubado na tranquilidade. Sim, na minha cabeça tinha sido com isso. Com certeza não. Não, o Bulgarian. Pode ser, talvez, né? Eu não sei, vou ter que rever. Talvez essa parte não tenha ficado muito clara, de fato. Mas o fato é que no final chegam dois caras mafiosos de verdade que atiram no Gary. Daí o Gary realmente tá morrendo ali no chão, né, nessa vez, né? E daí os caras vão querer levar o Brooks embora com um ovo. O ovo quebrou. E o que o Brooks faz? Ele engole aquela lista que tava dentro do ovo pra tentar ganhar mais algumas horas. Mas o que eles falam? Que vão levar... Que vão arrancar a garganta primeiro, depois o estômago. Que vão arrancar o estômago, enfim, pra pegar a lista. Agora, essa parte da lista eu achei engraçada porque não bastava ter tirado uma foto do celular da lista. Por que guardar um ovo num cofre que alguém pode roubar um cofre? Cara, é porque não é sério. É uma coisa... ridícula, assim. É pra gerar a graça. Senão não teria nem filme, né? Se fosse de outra maneira. Mas eles sequestram, enfim, o Brooks. Levam eles pra um jato. E daí que volta a parte de ação. Pra que servia aquela lista também, aliás? Era lista de protegidos. Não, sim, mas por que existia ela? Se ninguém podia ver, isso ficava dentro de um ovo. O FBI sabia que tinha aquela lista, mas... Sim, é uma lista talvez pro mafioso saber quem ele deveria atacar. Mafioso pra mafioso, sim. Então, tá. É, talvez fez pro mafioso saber quem ele deveria atacar. Fez sentido dessa forma. E daí no final, já estamos bem no finalzinho do filme, daí realmente o Brooks tá num jato particular ali dos mafiosos, E o Max e a Annie, eles vão assumir ali uma parte mais de ação. Eles vão atrás do avião, tentam tirar a roda, enfim, se atrapalhar. Eles derrubam um avião com carro. Eles derrubam um avião com carro, eles com o carro do prêmio do jogo. Sim, eles dão uma rasteira assim no avião. Eu não sei se é possível na prática, não sei, alguém entende, cara, que pode falar pra gente. Vitor Hugo de novo. Nosso especialista em armas Nosso assistente técnico aqui pra examinar. Assistente técnico de armas / aviões. Examinar a veracidade dos eventos. Ele dá uma rasteira no avião, ele tem um carro, enfim, com uma certa potência, mas ele dá uma rasteira no avião, tipo, empurrando a roda dele pro lado. O avião cai com o bico pra baixo, não consegue mais decolar. Os pilotos, enfim, tipo, batem a cabeça no manche, não sei se esse é o nome do que seria o volante do avião. E não consegue decolar. Daí que o capanga principal sai da aeronave, toma um pau da Annie, né? Ela consegue, enfim, bater nele com o extintor de incêndio. Mas é legal ver que o carro que ele usou pra dar rastreio no avião é justamente o carro que o Max sempre quis ter, que o Brooks meio que exibiu e se vangloriou na cara dele, e é o carro que ele sacrifica pra salvar o irmão no final. Né? E daí ele fala, pelo menos eu consegui usar o carro por 10 segundos. 10 minutos. 10 minutos, é. Que eu consegui usar, na verdade, já usou e já destruiu o carro, né? Pra rastrear no avião. E aí o Max tenta entrar pra salvar o irmão dele no avião. Ele pega uma metralhadora lá, uma submetralhadora, não lembro o que que era. E dá tudo errado, né? Quando ele entra, porque o vilão que você disse que era o Freeman, ele acorda, ele tinha meio que desmaiado, ele acorda e começa a ter uma luta corporal muito bizarra. Total, verdade. Uma luta muito esquisita, que aí é que tá também, eles meio que quebram aquelas coisas de umas porradas normais, porque é meio o que aconteceria se um cara aleatório estivesse numa briga com mafioso. Exatamente. ele joga a faca bem no buraco do tiro, e aí exato, e os dois caem, e o cara começa a morder a mão dele. O mafioso, ele joga uma faca e a faca cai justamente not in my bullet hole, não! Cai justamente no buraco que a mulher tinha criado desnecessariamente. Esse buraco, ele já aparece em duas cenas, né? É a cena do cachorro que depois vai justificar o Gary lá salvar eles. E nessa parte da luta, que é um comic relief no meio dessa luta do final do filme, essa parte meio épica. É muito bizarro, né? Esse negócio. É muito, muito bom, muito bem construído. No final eles conseguem, enfim, salvar. No final a Anne que derrota os dois caras, mais ou menos. No final a Anne derrota os dois. Quer dizer, não, um deles ele é sugado pela turbina porque tem um acionamento sem querer durante o Max e o outro se debatendo, lutando. Aí bate no... Um piloto, sei lá, o avião se mexe, o piloto ativa a turbina. E o cara é sugado pela... Inclusive, eu acho que essa parte tá no trailer do filme. Eu assisti o trailer desse filme em algum lugar e eu lembro dessa parte aí em específico. É bem engraçado. Tipo, aí, consegui. Não, ele morreu. Mas é a Anne que vai... Ele é triturado na turbina. A Anne que dá o golpe final lá no... E também a Anne, então. A Anne, ela consegue lidar, enfim, com um dos capangas do mafioso. E ela consegue... quando o cara tá quase morrendo, dentro do jato, ela entra pela... Não é um escotilho? Não sei qual que é o nome da portinha que fica ali em cima do Vitor Hugo. Qual que é o nome daquela porta que fica em cima do jato? Ela entra e dá com o extintor na cabeça dele, consegue salvar. E daí eles decidem ter um filho. Nessa parte do filme. Eles começam a ter essas decisões. Eles resolvem todos os problemas, as DRs dele. Sim. No meio dos eventos. No meio do evento mais bizarro de todos, né? Eles não só resolvem isso, como salvam o Brooks. E como os outros casais... se resolve, descobre que foi o Daisy Washington que comeu. Os outros casais, eles também resolvem suas rixas internas, né? O Kevin e a Michelle. Tem vários plot twists até nisso, né? Os plot twists acontecem, inclusive, nessas histórias paralelas. A mulher achava que ela tinha dormido com o Daisy Washington, mas aí o marido dela pede pra olhar a foto que ela tinha. Aí ele vê assim, cara, esse não é o Daisy Washington. Parecido, mas não é. E também o conflito do Ryan com a Sarah, ele se resolve porque parece que o Ryan realmente fica com a Sarah, né? Pelo que mostra nas próximas cenas, os caras continuam juntos, e aí fica aí o casal do burro com a inteligente, com um contraste interessante. Cara, eu acho esse filme, ele é um filme que você começa a assistir e ele não dá nada por ele. E o Gary volta pro grupo... O Gary, sim, claro. O Gary não morre. Ele não morreu na cena do tiro nas costas. Ele volta pro grupo. E pra mim ele volta de uma maneira gloriosa, assim, porque ele mereceu voltar. Ele fez o melhor jogo de todos. Porque eles conseguiram matar dois mafiosos. E ele não conseguia nem pedir, né, pra voltar pro Luxilio. Ele teve que elaborar todo... Não, foi fantástico. No final, o protagonista foi o Gary. Foi o Gary que causou todo o filme. Sim. Não existiria história pro filme se não fosse o Gary. Realmente incrível. E esse filme é um filme que você não dá nada por ele no começo. Até quase a metade pro final você não dá nada. Ele começou a me despertar assim, o interesse na cena do Gary salvando o dia e falando que ele era o arquiteto do jogo. Aquela parte foi sensacional. Também. Então ele é um filme com um roteiro bastante extenso. Ele não desperdiça tempo do espectador com nada. Mostra apenas as partes importantes. E é um filme rápido. E é interessante. Você não, né, cansa. É, exatamente. É interessante porque é aquilo. Não é um filme pretensioso, não é... Uou... É uma obra de arte, mas... Eu suspeito que vai ser um lançamento de sucesso no Brasil. É, mas é que aquilo não é uma obra de arte, mas ele se propõe a entreter e ele faz isso bem, muito eu bem, diria. Muito bem. E ele vai estar num período bem difícil pra bilheteria brasileira. Que é um período entre os Vingadores e o Deadpool 2. E eu ainda acho que vai fazer sucesso. Essa é a minha aposta. Cara, é um filme que meu pai gostaria de assistir, com certeza. É um filme que eu quero levar as pessoas pra assistir no cinema. Quero levar meus amigos, quero levar meu pai, minha família. Não, depois de ter ouvido... Eu quero ver a cara da minha família, dos meus amigos, na cena do Gary. Não, depois eu de... Eu tenho vontade de levar as pessoas só pra isso. É genial aquela cena. Não, depois de ter ouvido o podcast, que a gente já contou não, tudo o podcast, que acontece. É, o podcast. Ouçam... Pra quem vai assistir, ou pra quem não vai assistir o filme. Aviso no final. Ouçam apenas se tiverem assistido o filme. Se você chegou até aqui no podcast, a gente sugere que vocês usem aqui. Não ouçam! Não ouçam o podcast. Não, bizarro. Mas é sensacional o filme. Então, um roteiro muito extenso. Você não dá nada por ele, mas ele é um filme bem complexo. Quando você começa a analisar ele e comentar, você percebe que ele é bem complexo. Na verdade, o Gary é o alicerce de tudo. O Gary é fantástico. É ele que te faz gostar, assim, ter uma. Ter aquele filme em conta como sendo bom naquilo que ele propõe. Sim. É muito bom, cara. A parte do Gary realmente é melhor. E também um comentário aí sobre a trilha sonora. O filme vai terminar também com outra faixa da banda Queen, We Are The Champions. Se eu não tenho nada, ele termina com essa música. Mas ele já começa com Don't Stop Me Now, termina com We Are The Champions. Então, uma escolha de trilha sonora muito boa do filme, resgatando ali, inclusive, a questão da idade dos atores, né? Do que eles cresceram ouvindo, provavelmente, por estar nessa idade de 30, 40 anos, o que faz sucesso na época deles. Mesmo nos Estados Unidos, onde Queen não é uma banda tão famosa. Cabe lembrar isso. É impressionante, mas essas músicas, claro, são famosas lá, mas o Queen como um todo nunca fez tanto sucesso nos Estados Unidos. Cara, engraçado. Então foi bom eles usarem. Engraçado que a gente tava falando de N, e eu fiquei... N, mas eu fiquei com a gravação inteira, com outra pessoa na cabeça, velho. A Anne é a mulher do Max. Mas é porque é a Rachel McAdams, mas na minha cabeça eu substituí todas as cenas que eu tava reimaginando. Eu tava lembrando da Rachel. Pela Anne do Parks and Recreation. Ah, tá, não tô ligado nessa. É porque é uma personagem, é uma pessoa totalmente diferente. Na minha cabeça o filme tava diferente do que eu assisti. Agora eu descobri o porquê, eu tava imaginando outra atriz. Sensacional, eu não sei você, Kenji, mas eu recomendo esse filme pras pessoas assistirem. Vale a pena, cara. O meu veredito é que ele é um filme muito bizarro. Eu ainda não sei se ele é bom ou ruim. A cena do meio, assim, o clímax, ela é definitivamente uma boa cena. Que cena? Do Gary. Ah, mas porra, tá muito exigente, Kenji. Calma. Aquela... A cena genial, tu fala que eu não sei, mas é uma cena não. Eu não falei isso. Eu falei que o filme como um todo, eu não sei o que pensar. Mas a cena do Gary é uma cena que vale assistir. Aquela cena não vale nada sozinha. A cena sim, só tem exato. É por isso que eu disse que eu não sei o que pensar. Mas eu gostei. Senão... Você achou um filme engraçado? Cara, não sei se eu achei engraçado. Você conseguiu rir em algum pedaço? Tá, eu ri em alguns momentos. Exato. Esse filme é um filme que você tem que se abrir pra ele. Você não pode ficar de cara fechada. Eu diria que você tem que, antes de se abrir, não ter expectativas. Isso vai te fazer rir. Vai. É isso que faz. Se você ouvir esse podcast, você provavelmente tá com expectativas. Apague da cabeça e vá ver despretensiosamente. Sim. Que você vai ver que o ninguém aqui consegue imitar o Gary, o quão bizarro ele é. Sim, e como as cenas são importantes para o desenvolvimento. Realmente é muito bom. Então, o que eu vou falar aí para finalizar é que é um filme que me surpreendeu bastante. Não esperava que fosse tão bom assim. Eu sou uma pessoa que sou não tão facilmente surpreendida. E esse é um filme que me surpreendeu. Se você gostou do filme ou gostou do episódio, deixe seu comentário no site pipocaelétrica.ga nesse episódio, que a gente vai ler os comentários no próximo episódio do Pipoca Elétrica. Valeu por ouvir. Quem diz suas palavras finais? Até mais. É isso. That's all, folks. Falou, galera.